A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Essas instituições que nos obrigam muitas vezes a fazer coisas contra a nossa própria vontade ali, nos metendo em grandiosas roubadas, por exemplo, alguns eventos matrimoniais, aniversários de criança, outra clássica que é convite para ser padrinho de batismo. Padrinho de batismo. Isso é ruim, cara. Que roubada. Porque você é responsável pela criança até morrer. E não deveria, né? Não deveria. E dizem que foi você que comeu? E dizem que você não pode negar, né? Quando lhe é pedido. Sério? Sim, dizem que você acaba não adentrando as portas do céu. E o meu pai é o maior recusador de batismos da história. Tem o lugar do inferno garantido, então. E muitas outras maldições desse gênero aí, de convites e de roubadas. E ali nos anos 80 e 90 não era muito diferente. E vivíamos ali nas nossas infâncias e juventudes, sempre tentando nos esquivar, né? De uma ida à igreja no domingo, ou nos escondendo para não ter de ser obrigado ali pelas nossas mães a visitar aquela tia que acabava de dar à luz, aquele bebê inchadão vermelho com a cara de joelho, e nas nossas casas ali que por conta de uma reunião de Tupperware. Eu já vi várias senhorinhas, inclusive, chamando de Tampaware, acho que é porque tem tampa. Verdade. E eram clássicas também as reuniões de Tupperware. Mas eu acho que um dos maiores desconfortos coletivos, e que a gente era obrigado, nesse caso obrigado mesmo, a não só ir, como a também participar, que eram as formaturas, Walter Rezende. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Você falou aí em convenções sociais, eu digo que eu tô perdendo o meu freio social. Confesso que eu tô me isolando da humanidade, se é que é possível chamar uma grande fração da população de humanos, né? Quando eles são uns animais. Isolamento esse que eu estou fazendo para não passar o resto dos meus dias na cadeia por conta ali de uma agressão que eu venha a cometer. Ou ter a minha vida comprometida por conta de uma retaliação de um soco que eu tenha dado. Recentemente, Alexandre, eu e Alexandre estávamos num lugar, um bar, Alexandre com a esposa dele e eu com a minha namorada. O bar tem tudo pra dar errado, inclusive. E tava rolando música ao vivo. Aí, o lugar era minúsculo, todo mundo ali se acotovelando. Aí, em um determinado momento, o cara falou assim: agora eu vou tocar Bon Jovi, o frontman da banda cover. Eu e o Alexandre, nós nos indignamos na hora. A gente gritou, vai tocar Bon Jovi, porra nenhuma. Batemos na mesa, seu viado, filha de uma puta, você não vai tocar Bon Jovi. Cara, todo mundo do bar parou. Verdade. De beber, a música parou. E todo mundo olhando pra gente, a gente espumando. Jorge. A gente começou a falar pro cara porque que ele não fazia uso da testosterona. Naturalmente ele deveria ter. Bem, mas voltando à formatura, ali nos anos 80 e 90, aquilo não era muito diferente, né, do que é hoje. Pois atualmente continua sendo chato pra caralho, né? Mas existe hoje, né, uma estrutura que envolve ar-condicionado, drinks gelados, uma decoração menos mulambenta, que faz daquilo algo menos insuportável. Mas ali na nossa época, os salões que abrigavam as formaturas no calor senegalês do mês de dezembro, né? Quando não os próprios pátios das escolas. Aquilo provia apenas de meia dúzia de ventiladores que ali de 3 em 3 minutos apontava para você e te dava uma jateada de bafo quente, né, certo, cara? Tudo isso tendo como invólucro dos nossos corpos os malditos ternos comprados na Ducal. Terrível, cara. E aqueles 10 convidados que você tinha direito iam com as piores roupas possíveis. Terrível. Que achavam que estavam indo para uma entrega de Oscar, né? Verdade. E a sua tia te fazia passar uma vergonha com aquele vestidão vermelho. O vestido, cara. Usavam um vestido de gala que seria terrível em 1930. A trilha sonora também era uma coisa terrível desses eventos. E eu não vou nem falar a trilha sonora dos bailes e afins, mas do evento em si. Porque ia lá um idiota, falava meia dúzia e agora os alunos vão cantar. Porque eles tentam fazer uma certa curva dramática, sim, ali, sim, no roteiro. Por exemplo, me lembro muito bem, tô falando de formatura de oitava série até, né? Que você tem ali os 14 anos e você se envergonha com tudo. Eu e toda a parte masculina tendo que fazer os backing vocals de uma música da Elis Regina chamada Andanças, daquela parte assim, por onde for, que era um ensaio que ocorreu umas 3 semanas antes, já foi uma derrota, que cara. Lixo. É. Outro hit, né? Coração do Estudante também, do Milton. Milton Nascimento, acho que foi, se ele tivesse direitos no ECAD em formaturas, ele estaria trilhardário hoje. É só de Coração de Estudante. É, e muitas outras, né? Eu me lembro de cantar também em homenagem ali às merendeiras da escola. A gente cantava outra do Milton Nascimento, oh, Maria, Maria. Pensei que era panela velha que faz comida boa. Agora, o pior, que era o clichê dos clichês e fazia aqueles parentes todos chorarem, era o We Are the Champion do Queen, na hora que você pegava o canudo ali, lágrimas vertendo. E eu duvido que aquela nossa tia gorda saberia o que quer dizer We Are the Champions. E o ritual em si era muito maçante, né? Porque aquele bando de animais ali acabados de sair de uma instituição de ensino, na verdade isso é mais burro até do que entrarem, né? E tinha todo um roteiro coreografado pra ser seguido, e aquilo era mais chato até do que pão sírio, eu diria. E pra economizar a grana do aluguel ali, daquele estábulo todo, né? Colocava-se todas as turmas, né, de formandos, do ginásio, do colegial, e que dava uma média de 500 vezes ali, batendo palma, pegando canudo, tirando foto, declamando discurso. Aquilo poderia levar até umas 16 horas, era terrível. Nem vou falar da minha formatura do colegial, eu tive de ser orador, você, mas é orador? Muito vexaminoso, e eu jamais falarei essa história aqui no Agente 86. Ah, mas eu vou perguntar pra sua irmã, que ela vai me contar. Outro ponto culminante da nossa paciência era quando os professores oradores iam para o púlpito ovacionar os malditos alunos imbecis que, durante anos, estiveram no linear de terem seus pescoços quebrados, né, pelo corpo docente. Verdade. Por conta da dificuldade do tamanho do Amazonas de conseguir assimilar ridículas equações e mapas políticos. Não é verdade? É. E os discursos eram muito chatos, né, Alexandre? E os professores geralmente eram muito badabauês também, além deles nos impuserem aí essas músicas todas de MPB. Estavam muito distante da gente. Eles vinham com esses discursos bonitos, citavam ali desde Gandhi até... A Nietzsche. E eu, meu pai não tinha a menor ideia do que podia ser qualquer uma dessas coisas. Porque se você é um orador da periferia, meu amigo, fale de Jackson do Pandeiro, não venha falar de Karl Marx. Bezerra da Silva, meu pai ia entender muito mais. Outra coisa que também me incomodava muito naquelas formaturas era que sempre ali no final, daí ia se rezar. Uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? É verdade. E um país que se julga laico e tem até feriados católicos, obrigava ali os alunos evangélicos, até que esses macumbeiros, porque já tinha os alunos macumbeiros. Tinha, cara. Eles tinham que entrar sem a devida espontaneidade ali, num rito religioso que não pertencia. Aquilo era uma agressão. Eu me lembro da coitada Jaqueline, que estudava comigo lá, que ela era uma crente, mas era a famosa crente do cu quente. Mas ela era crente, mas ela não ia se meter a rezar uma Ave Maria, então ela tinha que ficar quieta. Ela ficou constrangida. Ela não era constrangida o ano inteiro, mas naquele momento ela se constrangiu. Agora, eu acho que o mais deprimente no quesito vexame era aquela valsa que tinha que se dançar, vó. Nossa, cara, que porque terrível. Era um monte de padrinho que geralmente era um parente, um tio, já meio manguaçado, com a camisa branca aberta, com até aquela, a barriga. Com aquela pizza de suor debaixo do braço. Porque tava quente. Aquele cara ia dançar com aquelas moças e era um vexame. O que é uma valsa, se não o famoso dois pra lá e dois pra cá, porque todo mundo acha que é isso, né? Panam, panam, panam. Verdade. E daí cortavam, era 2 minutos de lá. Lago do Cisne já dava uma cortada, o DJ também já dava uma cortada, cara, porque era uma pisação de pé frenética, uma loucura, né? Ouvintes do Agente 86, dê um curtir na nossa fanpage no Facebook, mande e-mails com sugestões de episódio, fale com @agenteem86.com.br. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. A dica desse foi o nosso querido ouvinte Júlio Costa. Mas na verdade o que movia um jovem ou uma jovem a ir a uma formatura era o baile, né? Sim. O baile que rolava depois. Pois ali se tinha uma das poucas oportunidades de se dançar e segurar na cintura de uma gostosinha ali do terceiro ano. Uma coisa interessante era como os alunos conseguiam recursos financeiros, né, para fazer a festa e uma eventual viagem. Pois hoje um formando paga ali durante anos um carnê para se passar uma semana lá em Porto Seguro, né? Mas naquela época nós dávamos por satisfeitos se conseguíssemos obter caixa para passar um fim de semana em Cananéia. Alexandre, você se lembra de como eram as maneiras de se captar recurso para a festa e para a viagem? Não, até porque... Você chegou a fazer uma viagem? Não fiz. Não fiz. Nem o baile que você falou para dançar não rolou, porque estava super lotado o pátio do colégio, então não tinha espaço para a galera dançar. Então não rolou um baile pós-formatura, no meu caso. Uhum. Mas para angariar fundos, hoje em dia existem empresas, você vai lá, paga o carnê, como você disse, e a empresa vai e faz tudo. E tem umas fajutonas, né? Sempre tem alguém que dá um golpe e tal, e você vê aquelas moças chorando com aqueles vestidos tão horríveis quanto da minha formatura. No SPTV. É isso. Era o sonho da minha filha. Exato. Chupa, ó, você que pagou durante 3 anos ou 4 por uma formatura e foi tapeado, merece. Aquela empresa que tem um grafite, né? É feito um grafite na porta, assim. Exato. Vamos lá na frente fazer protesto. Vamos lá. E sempre dá um close no cadeado. Corrente no cadeado. Ah, daí o vizinho já fala, aí não tem ninguém, não. Mas pra angariar fundos na nossa época, que não existiam essas empresas, geralmente a grana ficava ali. Um professor era responsável e um dos nerds, né, representante dos alunos. E a gente tentava das piores maneiras possíveis, porque eram festas pró-formatura, que eram tão ruins como qualquer outro evento de baixo orçamento. Tinha também, né, alguma espécie de carnês e tal. Se fazia pedágio também. Pedágio. Pra separar um Fusca. O cara, olha o estado que está meu carro, eu vou ajudar você. O buraco menor de ferrugem era de 2 palmos. Você vai se meter a ajudar alguém. Vai lá se formar. Pro caralho. Alexandre, o ouvinte Paulo Rolim nos falou por e-mail que um primo dele lá em Londrina foi tesoureiro da comissão organizadora da formatura e aproveitou que a família dele estava de mudança para Bauru e roubou toda a grana para a festa e uma viagem para o Rio de Janeiro. Essa viagem nunca aconteceu, Alexandre. Vixe você. Mas, como o crime não compensa, o nosso ouvinte conta que o dinheiro que o primo menor de idade roubou, ele comprou uma CB400 e quase morreu num acidente onde bateu o veículo de 2 rodas numa viatura policial. Deus, Deus.